garupa, meteu a puta na garupa e vrata. Meteu a puta na garupa e vrata. Cê pensava em pu e toma, cê pensava em pu e toma, cê pensava em pu e toma. Tapa na bunda e sapadona. Ai, que isso, já não sei o que eu faço. Ai, que isso, já não sei o que eu faço. Ela tá vendo o moleque passando de moto ao amigo. Olha, olha o que ela faz. Chama aí, chama online, é o bode do motoclube. Meteu a puta.